de andamento aqui na street. Se não quer não encoste, faz favor evite. Isto é o puro de andamento aqui na street. Se não quer não encoste, faz favor evite, evite. É o puro de andamento aqui na street. Se não quer não encoste, faz favor evite. Isto é o puro de andamento aqui na street. Se não quer não encoste, faz favor evite. Claro que os marido e mulher, a droga e o homem, polícias que consomem. Street movimenta com o Johnny cheio da rua, vendendo queijo, na queira, olhos bem abertos, que medo. Segredos, movimentos, tropas concentradas num só local. Banal, dinheiro, interesse, na boa, vamos aquecer a nossa e passar à próxima. Cuidado com a óbvia, escutas e marretas a baterem da porta, chibadel. Ninguém suporta mais o carojo que troca informações por coca, pois mantenha a minha na descontra, duplicando a conta no mic, solta a nossa volta, deputado diz vota. Não, queremos a nossa cova, queremos inovar e criar nova história, esta geração que parte em direção à glória, partindo para outra escola, amor à camisola. É o puro andamento aqui na street, street. Se não quer não encoste, faz favor evite. Isto é o puro de andamento aqui na street, street. Se não quer não encoste, faz favor evite, evite. É o puro de andamento aqui na street, street. Se não quer não encoste, faz favor evite. Isto é o puro de andamento aqui na street, street. Se não quer não encoste.